goiana, tão gentil e encantadora. Rainha das flores vaidosa, goiana que sabe ser sedutora. Linda, ela vive sempre escondida lá nos sertões de minha terra esquecida. Distante de toda a maldade das que vicejam aqui na cidade. Oh, meu amorzinho querido, oh, meu adorado amor, eu quero gozar a doçura sentindo prazer e aventura. Eu quero ser o beija-flor para viver feliz e bem sozinho contigo em meu ninho. Cantadora, rainha das flores vaidosa, goiana que sabe ser sedutora. Linda, ela vive sempre escondida lá nos sertões de minha terra esquecida. Das que vicejam aqui na cidade. Oh, meu amorzinho querido, oh, meu adorado amor, eu quero gozar a doçura sentindo prazer e aventura. Eu quero ser o beija-flor para viver feliz e bem sozinho contigo em meu ninho.